Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Vamos começar a quadrilha! Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 52. Vejam só vocês! Hoje vamos falar sobre festas juninas. Essas festas que acontecem, por acaso, no mês de junho. Eu sou o Thiago Mendes e estou aqui com meus amigos, Patrick Murta. E aí, pessoal? Tô de volta, né? Tirei umas férias, então agora de volta aí. É importante pra descansar, né, bicho? É, o problema é que eu mais cansei do que descansei, porque não foram férias, né? É. Mas, enfim, tá tudo certo. Bacana, bacana. Estou aqui também na presença do meu amigo, Sterno. Aí, espera só um minuto. Vou buscar um quentão e já volto. Olha aí. Para esquentar o peito. Oh. Olha só. E também na companhia do meu amigo e irmão, meu brother camarada Diego Mendes. Eita, sou eu mesmo, sou. Olha aí, já estamos entrando no clima, porque hoje vamos falar sobre essas festas que todo mundo sempre se lembra. Essa coisa mais de arraiar, essa coisa mais interior. É, todo mundo vincula a festa junina exatamente às quadrilhas. Só isso, mas quadrilhas para se dançar, não para roubar. Olha aí. Dá muito certo, né? Em Brasília isso, né? O Malovani tinha que estar participando desse cast. Tinha mesmo, cara. Porque lá só tem os de roubar. De dançar, só os povo que dança mesmo. Não, a gente dança todo mês. Final do mês a gente tá dançando bonito. Estamos dançando. Eu danço quinzenalmente. É todo dia 15 também. Olha aí, só. Pode mortar! Muito bom, batuto, que muita gente não sabe que a festa junina, na verdade, ela é uma festa de origem pagã. Olha só, você que tá acostumado a dançar aí pro São João, Santo Antônio, não sabia que antes era uma coisa pagã, era comemorada para o solstício de verão e de inverno, né, a passagem do verão pro inverno, e por causa disso as grandes fogueiras, né, que simbolizavam o calor, aquela coisa do clima bacana, passando por clima frio. É, e também as bebidas quentes, como o próprio Stan falou, e o quentão. É engraçado isso, porque a festa ela foi cristianizada na Idade Média, né? Acabou se tornando a festa de São João e nessa mesma época começou a comemorar o dia de São Pedro, São Paulo e Santo Antônio. No Brasil, principalmente, Santo Antônio foi vinculado por causa de... tinha toda aquela questão do casamento e tal, então passou a ser tipo de comemoração muito popular na Europa, no norte da Europa. Tá aí, é um lugar que geralmente é gelado, o povo caçando esquentar, seja um jeito de... E o que eu acho bacana é que, por mais que a festa junina faça parte do folclore nacional, né, parece que todos os países colonizados, né, principalmente por Portugal, também seguem essa tradição. Eu tenho uma doida de Angola que me adicionou no Facebook, sei lá por qual motivo, e ela tava postando outro dia as festas da festa junina dela lá em Angola. E a gente tem que falar também que quando a festa junina veio pro Brasil, na época colonial, como o Thiago tinha falado, ela inicialmente tinha influências culturais, principalmente dos portugueses, mas também, acreditem se quiser, dos chineses, espanhóis e franceses. Olha aí. Acabou tendo influência de tudo, né? Principalmente no Brasil, que é um país muito misturado. É engraçado. Além de espanhóis, chineses, franceses, teve forte influência também de índios e escravos. E, inclusive, na comida, a influência dos escravos ficou muito, muito forte. Verdade. As partes das comidas aí, se for olhar, tem a própria canjica. Mistura canjica com amendoim, com não sei mais o quê. E assim vai. É bem típico mesmo da época aí, como, por exemplo, todo mundo sabe, na época dos escravos, como eles às vezes comiam, vamos dizer que os restos de comida, eles misturavam muito as coisas. E eles faziam a comemoração deles da forma deles, né, até. Mas enfim, a festa junina, ela veio pro Brasil na época ainda da colonização, e como o Sterno disse, sofreu influência de muita gente e acabou tendo um jeitinho brasileiro, né? Ah, não pode faltar, né? Brasileiro é tipo o camaleão, ele se adapta. Sterno, o que é que você mais gosta nas festas juninas? Olha, eu gosto muito das comidas típicas, porque aqui no Espírito Santo, a gente tem uma tradição muito forte de comer peixe, né? Inclusive em outras festas, né? Tem a tradicional torta capixaba e tal. Então a nossa culinária é muito à base de peixe. E é difícil a gente ver as coisas que são à base de milho, né? Eu acredito que aí em Minas deve ser mais forte, mas é, quando a gente vê, por exemplo, um muxá, né? Que, cara, é muito difícil você achar um muxá aqui, até durante as festas. Então eu sempre tô de olho nas comidas típicas mesmo, né? Um milho, uma pamonha, um muxá. Essas coisas elas me atraem muito. Bolo de milho, bolo de fubá, que é ótimo, cara. Stern, explica para os nossos ouvintes e até para nós o que é o muxá. Ah, tá. Olha, a canjiquinha vocês conhecem, né? Que é aquele milho triturado que normalmente eles dão pro pinto. E... comida de pinto, né? Comida de pinto. Que colocação, velho. Então, até a canjiquinha, né? Que é esse milho triturado que vocês usam aí pra fazer a pela égua, que vocês devem conhecer. Que bem. É isso? Pela égua? Que é isso? Gente, só eu que conheço esse negócio? Enfim, pra ficar mais fácil de entender. Então, ele é um milho triturado e esse milho é feito um doce dele. Que ele parece um bolo, mas é a base desse milho triturado, cozido com leite e leite condensado, canela, cravo, né? Cravo nem tanto, mas mais canela e tal. E aí fica em forma de um bolo. É muito gostoso, cara. Olha aí. Patrick, você gostaria de experimentar um muxá? É, experimenta o muxá do Sterno. Ah, cara. Ô, Sterno, vou ser sincero, rapaz. Essa sua descrição não foi atraente, não. Eu prefiro continuar com a canjica mesmo, cara. Que isso? Então, Patrick, tu quer dizer que você não experimentaria o muxá do Sterno? Não, tô fora. Eita! Patrick, o que você mais gosta nas festas juninas? Cara, o que eu mais gosto eu não posso curtir mais, porque eu sou homem casado, me respeite. Sim. Mas o que eu gostava era de paquerar as meninas. Era uma época ideal, porque é frio, as pessoas ficam mais elegantes e as pessoas gostam de ficar mais próximas. E as festas que tinham aqui no bairro, rolava pegação solta, vocês lembram? Lembro, nossa, era muito bom. Ah, você acha que eu esqueci? Então, as coisas que eu mais gostava na festa do Juninho, olha só, era isso. Eu já dancei também, Patrick, mas não gostava muito de dançar não, diga. Então, de uma forma ou de outra, o que você mais gostava das festas juninas era só as comidas. Olha só pra você. Olha. Tinha que vir o Diego, né, bicho? Essa aí eu vi de longe, eu vi ela chegando, cara. Já que vocês voltaram a falar de comida, eu vou deixar o link da receita aí pro ouvinte que estiver interessado em conhecer e comer. Cozinhando com o Mexidão Rocks. É, isso aí, tudo a ver. Cozinhando. Interessante. Mas aqui, Thiago, eu tô lembrando, rapaz, eu falando dessas meninas, uma festa junina que teve lá na avenida, lá atrás, foi paia, porque minha mãe ia, não sei se você lembra, minha mãe tava indo lá na festa só pra me vigiar, com qual meninas eu tava pegando, e toda hora ela passava perto da gente, ela, tô vendo. Era engraçado, sair de um canto e ia pro outro, aí a mãe do Patrick passava pra poder ver o que tava acontecendo. Aí a gente mudava de local, ela ia e passava de novo. Pois. Era engraçado. Aposto que se você, Patrick, tivesse afogado no corre, eu não ia te ver, não. Pois é, rapaz. Tava lá preocupado que se eu tava beijando, se não tava. Festa junina realmente é muito bacana, cara. Eu gostava muito. Hoje em dia eu não tenho curtido tanto, mas eu sempre gostei muito. Não pelas músicas, né? Mas pelo ambiente mesmo. Não, mas pelas músicas, antigamente era melhor. Você vai numa festa junina hoje, só rola funk, pagodinho. Que festa junina é essa que você tá indo, meu filho? Tô te falando. De junina? De junina só tem as bandeirinhas penduradas, meu amigo. É, não. Eu, pelo menos, as que eu vou, você entra, todas têm a música clássica. Pananana, é verdade. Só fica no pananana, o dia inteiro. Menos pior. Diego Mendes, o que você gosta nas festas juninas? As comidas, uai. Olha aí. Comida. As comidas típicas é muito bom, é bacana. Cita aí, sem olhar pra pauta. Sem olhar, ué, pé de moleque. Olha, o moleque não tá na pauta. Aí, tá vendo? Surpreendi. É surpreender essa pauta não ter pé de moleque, né? É, própria canjica que eu falei aqui, ó. A canjica com amendoim torrado, um leite condensado, muito bom também, cara. Pó. Inclusive, aproveitar que eu falei do pé de moleque, recentemente eu tava lendo sobre isso, festa junina, esses negócios, eu vi um falando sobre o pé de moleque, que na época era o seguinte, na época que surgiu essa expressão, as cozinheiras, né, faziam o doce lá com amendoim até, tal, né, que até então não tinha esse nome, só que ele ficava muito quente, então elas colocavam ele pra esfriar, E aí, enquanto ele tava esfriando, elas pegavam e iam fazer outras coisas, e aí os meninos pulavam a janela e pegavam o doce pra comer. E aí, quando elas vinham, elas falavam assim: poxa, moleque, não precisa pegar, pé de moleque. Aí que saiu a expressão pé de moleque, mas não é por causa de pé, é o órgão da pessoa, né? O membro da pessoa, sei lá como é que eu vou falar. Ele tá piorando. Sei lá como é que eu vou falar isso aí, porque esse papo tá... Excelente, excelente. Ele veio dessa expressão, não por causa de ser um pé, mas sim por causa do pé de. É pra pedir, de pedir, não pegar. Não precisa roubar, no caso. Bacana. Olha, o Diego também é cultura. Você esperava por isso, Patrick? Sinceramente, quero ver a fonte disso aí. Olha aí. Não botei fé, não. Olha aí. Hora do galope! Vamos lá, gente! Trocando de lugar! Mas realmente, eu acho que a gente bateu em duas coisas que faziam muita diferença, né? As comidas típicas. Eu adorava, eu sempre gostei muito da festa junina, principalmente por causa do quentão. Acho que eu tenho um pé lá na cana, entende? Parece que sim. Eu, o que eu menos gosto de festa junina é o próprio quentão. Tem graça nenhuma. É. Não, o quentão é bom, cara. Não, cara, o próprio nome já diz, quentão. Então é quente pra cacete. Eu não tenho a menor paciência de ficar sapecando, queimando a língua. É pra mim, que tem gosto de chá e eu não gosto de chá. Justamente. Aí você queima a língua, como é que você vai curtir a melhor parte da festa junina, que é as meninas? Que é a pegação. É. Né? Ah, pelo amor de Deus, os caras não manjam nada, não. Olhei. Pelo amor de Deus, com a língua toda queimada, sem sensibilidade nenhuma. Agora, você sabe que típico também é vinho quente, né, cara? É típico das festas, servir vinho quente, inclusive batata doce. Meia dose já dá pra ficar bacana. Gente, rapaz, você vai subir igual um foguete. Esses caras só estão pensando na pegação. E externo, você era um cara que pegava muito nas festas juninas? Não, então, como eu já falei em questões anteriores, eu nunca fui muito chegado na beleza, né? Olha. Então, eu não fui muito agraciado. Eu acho que quando eu pedi feiura pra Deus, eu devo ter pedido lá no Vale do Eco. Veio mais de uma vez, cara. Ah, mas aqui, eu já falei, né, que eu não sou muito de transar. Eu levava muito fora, era só zoeira. Não quer dizer que eu pegava, que eu era um galanteador. O Diego, que sempre foi o cara que nunca perdoou. O Diego até calcinha no varal, meu filho, pegava. Que isso, eu vou nem ficar falar nada, não. Porque eu já depois... sou mais o estilo cão que ladra. Eu não mordia nada. Não, você era tipo arame de cerca liso, né? É. Ficava, mas não pegava ninguém. Deu 0% de dano. Isso, é. Por aí. Não, mas isso era um fato, né? Na juventude era 20 cantadas para um selinho. Caramba, no meu caso, né, então eu sempre fui muito na minha, na verdade, e eu costumava atrair mais a atenção de pessoas mais novas, assim, para ser em questão de amizade, né, então os meus amigos normalmente tinham um pouco menos de idade do que eu, então eu sempre fui muito assim, o paizão da galera, né, e tal, tinha muito esse negócio, então as meninas que acabavam se entrosando com a gente eram as meninas da idade da maioria lá, então como eu era mais velho, acabava chamando um pouco mais a atenção por causa do comportamento. E aí, por conta disso, eu acabei namorando algumas vezes e tal. Mas eu nunca fui muito pegador, não, cara. Eu... Pois é, pode ser que os seus 29 anos de jogatina pode ter influenciado. Olha pra você ver. Como eu joguei videogame, cara. É porque não tinha outra coisa pra fazer, né? Pois é, tá vendo? Outra coisa que eu sempre gostei, mas não eu gostava de ver, não de participar, era da quadrilha, rapaz. Você era um voyeur das festas juninas. Isso, porque eu sempre tive um molejo pra dançar, né, Thiago? Nossa, eu danço igual uma tábua de passar. Ele é tipo um Fred Astaire. Mas eu achava legal ver as danças e tudo mais. E eu nunca entendi. Olha a cobra, é mentira. Olha o Thiago, é mentira. Olha o Diego trabalhando, é mentira. Eu nunca entendi isso, é mentira. Olha a chuva, é mentira. Eu vou te ser bem sincero também, te falar que eu nunca saquei qual é desse negócio. Cara, na boa, eu nunca gostei nem de dançar, nem de participar desse trem. Porque na época de escola, o pré-primário e tal, esses negócios, tinha um tal de ter que participar dessa bodega. E eu participava porque eu não entendia muito bem a besteira que eu tava fazendo. Mas olha que desgrama. Eu falava, olha a chuva, é mentira. É o caminho da roça. É, depois vinha, damas e cavaleiros, vai pra puta que pariu. Eu falava, ah, pelo amor de Deus, gente. Pô, é uma indecisão do caramba. É chuva, é mentira. É a cobra vinha, aí é mentira. Ué, as meninas gostam, e aí? Como é que faz? As meninas gostam da cobra vindo? Elas devem gostar, né? A natureza humana, né? Ixi. É natureza humana as mulheres gostarem da cobra vindo. Muito bem. Mas, Patrick, você, pelo menos no primário, você chegou a dançar quadrilha? Eu dancei muito, rapaz. A última vez que eu dancei quadrilha, na verdade, não foi quadrilha. Foi um ano em que parece que o ECAD tava proibindo de tocar os pananananã, pananananananananã. Aí teve que tocar forró e eu dancei. Aliás, eu dancei. Depois eu sou piadista. Eu fingi que estava dançando forró. Isso eu já tinha o quê? Uns 15 anos, rapaz. E olha só. E eu só entrei na brincadeira de dançar forró. Por quê? As mulheres. É lógico, rapaz. Eu vou perder meu tempo, rapaz, com quadrilha sem o interesse. O que a mulher não faz, né, bicho? Faz o cara pagar um mico na alma, né, bicho? Não foi mico, não, porque eu peguei e foi da hora. Olha, não, calma aí. Tá certo que ela é meio raimunda, mas tá valendo. Aí ferrou mesmo. Já não compensou. Não, tá valendo, filho. Ah, uai. O importante é marcar gol, filho. Você já ouviu falar que não existe gol feio? Existe. Tá certo. Tá bom. Um ditado muito antigo, não importa se a mulher manca, o importante é galopar. Eita! Vai dar mole. Claro que não, velho. De ter dançado, e eu acho que foi a minha única vez que eu dancei quadrilha na minha vida, cara. Porque eu acho que eu ainda devo ser pior que o Patrick, né? Patrick dançando, que é uma tábua de passar roupa, né? Eu tenho dois pés esquerdos, com certeza, cara. Até hoje eu não danço nada, cara. A Jéssica já chegou a me propor de entrar numa escola de dança e tal, mas é, pra mim é investimento perdido, cara. Eu não consigo. E quando eu dancei, graças a Deus, eu não me lembro como foi, mas deve ter sido ridículo também. Você chegou a fazer, externo, aquele cavanhaque sem vergonha de lápis? Fiz. Disso eu me lembro. Eu me lembro de ter rasgado uma calça pra poder botar um remendo, cara. Ah, mas isso é de lei. Eu era um molequinho, mas eu não queria ir pra festa sem calça com remendo. Eu rasguei a calça de propósito. Você vê como é que o cara é mulambo, né? Quando eu era pequeno, primário, é quase uma obrigação dançar. E meu pai fez aquela barba. Engraçado que a barba que meu pai fez em mim parece com a barba que eu tenho hoje. Nossa, feia então, né? A barba grega, cheia, né? E aí minha mãe pegou uma calça que eu tinha, uma calcinha. Tiago, meu Deus, uma calcinha. Então, eu ia falar calcinha. Quase que saiu calcinha. Já pegou aí que ia sair calcinha. Revelações. Meu velho, eu não perdoo, não. Você já usou calcinha pra dançar? Que Mas enfim, eu lembro que a minha mãe pegou a calça e encheu ela de remenda e tal, e ficou aquela coisa bacana e tal, eu fui dancei. E aí, quando acabou a quadrilha, chegou em casa, minha mãe foi e tirou o remendo da calça. E eu lembro que eu chorei, bicho. Eu queria que a calça ficasse com o remendo. Eu falei que a minha mãe tinha estragado a minha calça. É um jacu mesmo, gente. Você é um da roça. Não, remendo... Cara, legal, senhor. Mas o remendo é aquele coração que coloca na bunda, não, né? Não. Aquele, imagina o Thiago de calcinha com remédio de coração na bunda. Nossa. Ai, ainda bem que minha mãe não teve essas manias comigo, não. Não, mas é aquele de remendo mesmo, de retalho, né? Retalho mesmo. Eu lembro que eu tinha gostado, era novinho. Mas eu gostei tanto de quadrilha, cara, que eu só fiz isso até o primeiro ano fundamental. Eu lembro que no primeiro ano tinha uma menina, rapaz, que ela era feia toda a vida. E tinha, toda a sala tem a menina que é a mais bonita da sala, né? E eu queria dançar com a menina que era a mais bonita. Aí me perguntaram, você participar? Eu vou participar por causa da menina bonitinha e tal, que eu queria pegar. Olha, você vê, moleque, primeiro ano fundamental, eu queria pegar a menina. Ah, pra na hora que sortearam os casais, eu peguei a menina feia. Nossa, mas eu fiquei puto pra caralho. Cara, eu lembro uma vez que fizeram a sacanagem do caramba comigo na minha sala, velho. É que lá na quadrilha lá tinha o rei e a rainha da pipoca, sim, né? E, cara, da minha sala tinha a menina que era, tipo assim, era fantástica a menina, cara. Era, meu Deus, meu Deus. E lógico, né, festa junina, meu único interesse era a menina. Cara, eu já sabendo que a menina ia ganhar, né, cara, eu fiz uma campanha pra mim ser o rei da pipoca. Cara, eu, nossa, investi e tal. Aí na eleição, eles me elegeram primeiro, pronto, consegui o que eu queria. Sou o rei da pipoca, agora só falta ela. Os filhos da puta da minha sala não fizeram sacanagem comigo? Os filhos da puta votaram na menina mais baranga da sala. Eles, todos eles tinham me prometido, cara. Os caras, porque era assim, as meninas votavam no cara e os caras votavam na menina. Então, tipo assim, os caras já tinham prometido pra que ia votar na Milena lá. Os caras me sacanearam na alta, cara, eu fiquei muito velho. Imagina, eu já tem aquele gingado. Eu fui dançar só por causa da menina e os caras fizeram sacanagem, fiquei com a cara, nossa, de bunda. Nossa. Tem ideia. Mas eu me lembro uma vez de não querer participar, isso já era no segundo grau, né? Logo, eu acho, no primeiro ano do segundo grau. Eu não quis participar, a galera insistindo, né? Aquela coisa toda. Porque tinha uma menina na nossa turma que era a menina mais feia da escola, cara. E aí eu não queria correr o risco de dançar com ela, né? Então não participei. Mas pra você ter uma noção de como a menina era feia, o apelido dela era Forma de Fazer Capeta. Caraca! Caraca, velho! Caraca, bullying lá, ela leva o extreme, com né? Com certeza. Caralho, velho! É, bicho. Cara, mas você sabe que isso aí, eu acho que a gente já até falou num podcast passado, isso é uma das maiores ciladas que existem. As meninas mais feinhas da minha sala, elas ficaram maravilhosas. E as que a gente babava o ovo, embarangou muito cedo, velho. Cai, né, tudo. Não, isso é uma coisa que eu ia falar, cara. Aí eu dancei com a menina que era mais feia da sala e fiquei puto, né? Cheguei a brigar, que eu não queria dançar, que ela tava me obrigando e tal, tal, tal. A menina chorou, ficou toda sentida. Uns 3 anos atrás, rapaz, eu vi a menina e puta merda. Escorreram lágrimas nos meus olhos, velho. Bom, por que eu não investi enquanto as ações estavam baixas? Tava gata demais da conta. Puta merda, olha aí. Oportunidade jogada fora. Coisas da vida. Já aconteceu isso comigo também, cara. Já era. Talvez aconteceu isso comigo. Eu tava na praia e uma menina veio, encostou a mão em mim por trás, assim, ei. Opa! Quando eu virei assim, eu assim, caramba, a primeira coisa veio da minha cabeça, né? Era o menino. Era o menino. Não. Sabe quando você não tem o que pensar, você só pensa em alguma besteira, cara? Aí eu vi aquela mulher me cutucando. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, pô, um avião desse tá me cutucando por quê, cara? O que eu fiz, velho? E aí a menina vem e fala, não, sou eu e tal, estudei como você. Rapaz, a menina era gamada em mim quando a gente era criança, entendeu? Ah, tigrão! É, cara, e aí você vai... Trendo. Tipo assim, você não tem coragem nem de perguntar, né? E aí, tá namorando? Nem isso, né, cara? Nem isso, e a vergonha? Claro, né? Você sai de fininho. Eu tô lembrando essas histórias de festa junina, cara. Eu ficava falando que eu queria munir, né? Cara, mas eu era muito inocente. Eu lembro uma festa junina que eu tava de olho numa menina lá. Só que eu sou meio retardado, cara. Se eu, quando eu tô afim de uma pessoa, se uma outra menina no meio tempo me dá mole, eu tipo não dou bola. Cara, eu sempre gostei de ruiva, era uma ruivinha, cara. Ela era muito linda, muito bonitinha, muito gente boa. Eu tô indo numa outra lá, essa ruivinha veio. Sabe aquelas brincadeiras bestas? Ah, você quer uma bala? Quero. Então vem cá pegar. E eu já cozinhei pegar a bala, mas não dei bola. O resumo do dia, não peguei ninguém. E essa menina, não dei bola. E eu lembro no outro dia, meu Deus, o que eu fiz, cara? Aí eu te respondo, sabe, você fez nada. Sabe quem, Patrick, tá aparecendo, cara? O Charlie Brown, atrás da menina ruiva, bicho. É. Mas eu fiquei, cara, meu Deus, como é que eu deixei passar a oportunidade e fiquei chupando o dedo? Olha aí. Tem que ter talento, cara. Coisas da vida, meu amigo. Eu já deixei muita, muita bola passar por causa dessa frescura. Ai, eu não tô afim de você agora, eu tô afim da fulana. É. Aí entra o nosso amigo Diego, né? Que tá tando ou não tando afim, ele rapava assim mesmo. Fala pra ele. Ah, velho, mulher não podia me olhar torto, não. Se me olhar diferente, eu já falei, ah, você mesmo. É. Depois eu vou na outra. Pois é, tipo. Já me ferrei por causa disso, inclusive. Já peguei uma que apareceu e na hora de chegar no alvo que eu queria, o alvo já tava sabendo da treta lá de trás e já dava problema. Ô, bicho. Eu tô lembrando aqui um negócio que aconteceu lá na festa lá. Aí tá todo mundo assim, aí eu cismei que eu queria pegar a menina. E o que eu fiz pra comprar? Olha que clichê mais violento do mundo. Comprei uma maçã do amor pra menina. De lei. Eu até coloquei na pauta isso, porque gruda no dente. A maçã do amor gruda, né? Na boa, velho. Se você quer pegar... Ó, conselho para as pessoas que vão chegar na festa junina querendo pegar mulher. Nunca leve pra ela uma maçã do amor. Porque a mulher, se ela comer que tem, primeiro, a casca fica dura. A mulher vai ter que fazer força pra caralho pra poder comer. Segundo, gruda no dente. A mulher vai ficar morrendo de vergonha de estar com o dente sujo. Aí ela não vai querer te pegar. Isso quando não machuca a gengiva. Quando exatamente. Machuca a gengiva. Verdade. Machuca a gengiva também. Resumindo, você tá levando uma arma pra mulher. Leva pra ela alguma coisa bacana. Um bombom. Inventa a maçã da porra, não. Então não leva nada. Leva simplesmente não. Você e pronto. E eu dei a maçã do amor pra menina, a menina mordeu. Eu não sei se a casca da maçã grudou no dente dela ou se ela tava com o dente podre. Não. Eu sei que ela foi dar um sorriso e apareceu aquela mancha preta e eu fiquei tipo assim, será essa dente podre? E fiquei com nojo. Caralho, velho. Só que eu ficava tentando olhar de esquina pra poder sacar o que tava pegando. Caralho. O que é essa? E eu não conseguia saber, bicho. Mas, foi muito traumatizante, porque eu queria ficar com a menina e acabei não ficando por causa disso, que eu fiquei meio cismado. Caramba, bicho. Resumindo, você fez uma cagada. Nunca mais leve maçã do amor pra uma mulher. E aí as outras meninas que queriam ficar comigo, eu não fiquei porque a outra não saía de perto de mim porque eu dei uma maçã do amor pra ela. Nossa. Não, viu? Mas... Olha que bosta que você fez, velho. Você acabou fudendo a sua inteira. Que situação. Quem garoteia sou eu. Você não garoteia assim não, Thiago. Eu dei essa foi um... Mas porque... a menina tinha um corpão e é aquele negócio que eu já falei em outros casts também. Não podia falar que a menina fazia que eu montava em cima. E aí os meninos falaram. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas falava, os meninos falaram. E eu fiquei em cima dela porque eu não queria. Na verdade, você não ficou em cima dela. E eu acabei não ficando em cima. Tá vendo? É por isso que na época, o Patrick não deixa eu mentir. Na época, as meninas falavam que eu era o quê? Eu era um cara insensível. Eu era um cara... duro, tipo assim, só queria saber de pegar e sair fora, porque eu não fazia esse tipo de gracinha pra mulher. Ó, o negócio é o seguinte, é pá ou pimba? E pronto, não é, Patrick? Eu fazia era assim, cara, eu ficava levando a mão assim pras mulheres. E eu todo bichinha, todo de ai, presentinho, ai, carinho, ai, ai. Já levei muito na bunda por causa disso, cara. Agora tem uma outra coisa também, cara. E porre, cara. Já tomaram porre em festa junina? Ah, seria demais. Era um tal de comprar vinho, os vinhos baratinhos, né? Os vinhos chapinha da vida. Ó, patrocina nós, tá, safado? Cara, minha vida sempre foi desinteressante. O único porre que eu tomei na minha vida foi por uma desilusão amorosa e foi... O Thiago estava presente. Só o Thiago viu. Mas ninguém olha viu. Olha aí. Ah, tá. Único... Foi nessa aí que o Thiago te deu banho. Te deu banho. Que isso? Falei mesmo. Não, conta esse negócio aí. Como eu é que é? Sério, eu tava tão... O Thiago foi me dar banho, velho. Então, eu... Uma situação de merda, né? No relacionamento, aí eu chapei. Bebi e tal, pra caramba e tal. Fiquei bêbado, vomitei. Aí eu tava tão ruim que o Thiago foi me dar banho, velho. Só que eu tava bêbado e coisas aconteceram. É o melhor você explicar esse negócio, vai ficar lá e pegar mal. Bêbado não tem nome. Deixa pra criatividade de vocês. Eita. Olha aí. Minha vida sempre foi desinteressante. Eu nunca tomei porre por causa de festa junina. Mas eu me lembro uma vez de ter bebido bastante coisa, cara. Eu lembro de ter misturado muita coisa. E nesse dia, houveram duas situações. Uma, eu me lembro de terem me acordado agarrado numa árvore. Tava abraçado na árvore, cara. O cara, dormindo, bicho. O cara bebe e agarra o tronco, velho. E aí, cara, e depois disso, eu só me lembro de ter acordado na minha casa. E a minha cama toda molhada, cheia de areia da praia. Né? E quando eu olho da janela no prédio onde eu morava, assim, eu tinha dois amigos meus dormindo na escada, cara. Aí eu desci, era mais ou menos umas 6 da manhã, dei um chute em cada um pra eles acordarem. E aí me contaram, né, que eu tinha ido pra praia, tinha caído no mar, e me trouxeram pra casa, cara. Bicho, eu não lembrava de nada, cara. Caraca. Como eu queria ter uma história dessa pra contar, isso minha vida sempre foi desinteressante. No bairro onde a gente morava, toda festa junina eles chamavam, tinha as bandinhas de rock, né? E isso foi mais pro final, quando a festa junina tava acabando já, aquela questão da quadrilha e tal. Ainda tinha as quadrilhas, mas sempre depois da dança da quadrilha fazia um showzinho de uma banda qualquer. E eu sempre gostei de rock e tal, e ia mais por causa dos shows de rock, porque era no show de rock que eu pegava realmente as meninas. Que aí eu fazia o negócio acontecer. Ou não. Mas não, sempre marcava gol, cara. Ou não. Tá bom, enfim. Aí, roqueiro tem que tomar golo, né? É básico isso. Aí a gente fazia lá o nosso etanol, que era um... Aí a gente fazia o negócio, tomava e ficava bêbado. Cara, eu lembro que uma vez eu tava ficando com uma menina lá numa dessas festas juninas. Tinha aquele negócio, show, pegando, ia lá, mochava, voltava, bebia mais um pouco. Eu sei que na hora de ir embora, fomos embora eu, a menina, uma galera, e a mãe da menina tava no meio. E aí eu cismei, vou ali mijar. Quando eu fui mijar, a mãe da menina tava mijando atrás do poste também. Você mijou na mão de quem? Igual a égua, velho. Eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a beijar a mulher. Bicho. E a mulher aceitou na boa? Uai, o resumo da noite, eu peguei a mãe e a filha. Caramba, bicho. Olha aí. Caramba, você viveu uma noite de Janequine no Laços de Família. Mas a mulher não deveria parecer igual a Vera Filho. Não parecia. Foi sinistro. A filha era até gatinha e tal, não, mas também não devia parecer a Carolina Dickmann. Não, não parecia. Caraca, nós somos noveleiros, hein, Diego? Cara, mas eu sei que foi uma parada sinistra. No dia seguinte, como é que eu olhava pra menina? E como é que eu olhava pra mãe da menina perto da menina? Não tinha nem como. E como é que as duas olhavam pra você, né, bicho? A menina ficou de boa, velho. Eu só não saía mais com a mãe perto. Mas é aí que tá, eu acho que elas não olharam pro Thiago, porque senão elas não tinham feito isso. Já que esse podcast descambou pra história de pegação na quadrilha, cara, eu teve uma vez, eu sou muito idiota, né? Você lembra quando tinha as quadrilhas no Boa Vista, Thiago? Lembro. Então, eu fui pra lá, a gente voltou, nós três, acho que o Diego não foi, não. Eu acho que era eu, você, o Jairinho ou o Douglas. Era um lance assim. Nós três no 0x0, pegamos ninguém, estamos voltando pra casa. Beleza, tô voltando pra casa e tal. Aí eu tô descendo, nunca tô descendo a rua da minha. Uma rua, sobe uma menina. Ai meu Deus! Eu lembro disso. Esse cara roubou meu celular, esse cara roubou aquele cara lá, me ajuda, vamos lá. Eu olhei pra menina, eu lembro disso. Interessante, cara. Eu não sei o que eu tava na minha cabeça. Que eu andei, cara, eu andei pra caralho, atrás do cara. E o cara de longe, eu falando pra menina correr, ela, não vamos correr não, vamos com calma. Aí eu ia tentando conversar e tal, e tal. Nisso, cara, eu já, na boa, devia ter andado pelo menos uns 1,5 km. Aí, quem que é esse cara? Ah, ele é meu namorado. A gente brigou, ele pegou meu celular e não quer me devolver. Cara, eu olhei pra cara da menina com tanto ódio, velho. Olhei pra cara dela com tanto ódio. Eu tô 1,5 km investindo aqui, minha perna bamba, eu já podia estar em casa. E agora que você vem me falar que é o seu namorado, eu tô correndo atrás do seu namorado. Cara, eu na boa, mandei a menina se fuder e voltei pra casa, velho. Deixei ela na rua falando. Tá justo. É justo. Caramba. Não, mas o Patrick, ele era... eu acho que veio na cabeça dele aquela ideia de super-herói, né? Externo, você já foi super-herói alguma vez? Cara, eu já tentei ajudar algumas pessoas, né? Mas sim, cara. Sabe aquela coisa de vergonha alheia? Pois é. Houve uma vez, cara, que eu tô vendo uma moça bonita, né? Vindo assim do outro lado da rua, né? Com um monte de bolsa na mão. E era justamente numa época de festa junina também. Eu tava indo pra escola, né, e tal. Ia ter uma festinha à noite. Eu não ia dançar porque eu nunca fui de dançar, mas sempre gostei de participar. E aí tava indo lá, né, todo arrumadinho e tal. E eu achei, cara, que aquela moça ali, eu conhecia ela de algum lugar. Só que eu não me recordava de onde, cara. Demais. Sabe? E aí eu fui dar onde super-herói dessa, de querer chegar lá e assim, pegar na bolsa dela. Não, me dá isso aqui que eu levo pra você, né? Rapaz, quando eu meti a mão na sacola da mulher, que eu me toquei, não conhecia a mulher. Caralho, velho. Caraca, bicho. Por pouco eu não tomei uma bolsada na testa. Eu tomei um tapa na cara uma vez por fazer disso. Aí até explicar que focinho de porco na tomada, você já apanha um bocado, bicho. Nossa, eu já tomei um tapa na cara por causa disso, bicho. Cheguei por trás, eu jurava que a mulher era a menina que eu conhecia, cheguei por trás, peguei a roupa dela e saí correndo. Na hora que eu olhei, nossa, pra trás, que eu vi que não era, bicho, que vergonha. Eu, nossa, você me desculpa. Na hora que eu falei, você me desculpa, veio só um de esquerda. Aquilo, a vista ficou cinza na hora. Diego Mendes, você que era um rapaz que pegava, você tem alguma história de pegação de festa junina? Ah, eu falo a verdade, sinceramente, aquelas festas que a gente ia lá naquela negócio da igreja lá do Caetano Furquinho, lá, eu nem sei se aquilo era festa junina, pra você ter ideia, o nível da parada. Que era tão bagunça que eu nem sei o que era aquilo. Cara, só sei que era uma festa de rua e eu ia. Falando festa Caetano, foi na festa Caetano que a gente foi dançar capoeira que o doidão queria. Eu peguei uma menina que isso. O namorado dela quis me bater? Foi. Olha só que merda. É igual eu tava falando, né? Com o tempo as festas foram pegando aquela questão de cultura da comunidade e tal. Né? Do bairro e assim por diante. Aí como tá dizendo, funk, pagodinho, aqui não toca mais essas músicas não, cara. É, tem funk, eu não lembro de ter, não. Mas acontecia o quê? Capoeira tava no auge, Malhação pegando fogo, e a gente fazia capoeira, a gente fomos convidados pra poder fazer uma apresentação antes de uma quadrilha, antes de uma dança. Olha pra você ver como que o trem era farofa. Capoeira misturado com antes de quadrilha, que tocava uns axé. Aí, rapaz, eu sei que foi 2 dias de apresentação e tal, e nisso aí, no sábado, o Patrick ficou com a menina. Linda, velho. Andou de mão dada, tirou onda, foi pra cima, foi pra baixo, abraçou por trás, abraçou por lado, e o Patrick tava sentindo o rei. É porque ninguém pegou, só eu que peguei na festa, eu tinha que jogar na cara, né, velho? Tinha esse negócio. Quase tomou na cara, né? Aí, no domingo, segundo dia de apresentação, fomos apresentando e tal. Aí o Patrick já tá lá, né? Pô, cadê a minha lindinha e tal? A merenda. Merenda é sacanagem. Eu já. Ó, peguei na sexta, peguei no sábado, domingo é abate, ué. Domingo era o dia de abater. Aí chega a notícia pro Patrick que a menina tinha namorado. Que ele ia ser abatido. O cara tava lá fora me esperando. Eu, como bom capoeirista, nossa, rapaz, fugi de quebrada. Lógico. Eu usei toda a minha mandinga pra sair sorrateiramente. Crianças, na lição de hoje, aprendemos que se alguém quiser brigar com você, a melhor saída é fugir. Saída pela esquerda. Saída pela esquerda. Eu aprendi. Principalmente se o cara tiver um monte de amigo malaco. Ou então, se vocês quiserem, dá uma de herói e apanha, feliz. Eu fui herói, apanhei, mas fui herói, tipo isso. Já me ensinaram muito isso, que melhor um covarde vivo do que um herói morto. Mas você acredita que eu sou tão picareta que eu ainda liguei pra menina depois disso? Oi, pra tentar. Você merecia apanhar, velho. Só que aí a menina correu. Não, foi só um lance, não pega nada, não. Esses negócios de festa junina sempre tiveram muita briga por aqui, cara. Eu sempre vi muita confusão. Não era estranho chegar numa festa e ver um grupinho rolando no chão, ou chutando uns aos outros. Eu não sei se é por causa do quentão que subia na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que era porque o pessoal era favelado mesmo. Pode ser também, pode ser. Briga sempre teve, né? Acho que faz parte. Antigamente as coisas, as pessoas eram mais valentes do que hoje em dia, e eles resolviam tudo na base da porrada. Hoje em dia, se você for brigar com o cara vai puxar o revólver, então o povo já, até por amor à vida, já prefere ficar mais quieto na dele. Pois é, não, hoje em dia você não tem tempo de ser valente, né? Antes você podia ser valente, você levantava o peito e não, vamos brigar então. Hoje em dia não, você vai ser valente, primeira tentativa, primeiro pensamento em ser valente, você já tomou um chumbo já. Agora uma coisa eu tenho que falar, eu sinto saudades da época que haviam realmente festas de quadrilha, que a gente, hoje não, porque todo mundo tá casado, então não tem por que ir pra paquerar, né, mas aquelas festas que tinha realmente a quadrilha, e que dançava, a galera que tinha o pau de sebo. Você já subiu num pau de sebo, Esther? Rapaz, porque eu, bicho, não, cara, não, nunca trepei num pau, não. Lógico. Putz. Claro. Patrick já subiu. Eu recomendo. Pois é, e agora você fica negando o murchado externo aí, ó. Cara, eles aqui no bairro, uma vez, eles colocaram acho que 200 ou 300 reais na, lá em cima, e quem conseguisse subir no pau de sebo ficava com o dinheiro, mas ninguém conseguiu subir naquela merda. Aí eu lembro que eu nem tentei, velho. Não tem como não. Eu nem tentei. Eu já demonstrava nessa época que eu ia ser chato pra caramba. Cara, não compensa pagar mico por causa de 300 conto. Não tentei, velho. Era um quebrado, não tinha dinheiro nenhum, um real no bolso. Não, não compensa pagar esse mico. Não, eu também não fazia esse tipo de coisa, não. A verdade é que nós sempre fomos muito atléticos, né? A gente fazia capoeira, eu não sei nem por quê. Verdade, nossa, capoeira foi uma bizarrice na nossa vida, né? É, eu acho que o lance da capoeira era pra pegar a menina também. Véi, não, capoeira é pra pegar a mulher só. Olha aí. É uma sacudida de perna, cai três, enfim. Olha. Mas uma coisa aqui, o Paulo de Sebo, ele não tem nada a ver com atletismo, né? A pessoa forte, acho que não leva vantagem, né? Ah, cara, não sei, mas cara forte, eu já acho que ele leva vantagem quase de tudo contra mim, pelo menos. Então, Patrick, então explica-nos, qual é a técnica pra poder subir no pau de sebo, já que você já subiu. Eu acabei de falar que eu não tentei. Você falou que recomenda. Vai que alguém quer tentar. E aí? Pegar com jeitinho. Então tá aí pra você, ouvinte, que tiver interesse num pau de sebo, a recomendação do Patrick. Enfim, amigos, a gente contou algumas histórias, né, coisas que aconteceram, um pouco da origem, de onde que veio a festa junina, é muito importante lembrar disso. Hoje em dia, a festa junina, ela tem um apelo cristão muito forte, né, o brasileiro tem esse costume, já que a religião no Brasil é uma cultura muito forte, vem de lá de trás, mas é uma festa que tinha nas suas origens, era pagã, era uma festa cara, pagã. Cara, e falar em pagã, cara... Eu acho que pra fechar o podcast eu tenho que contar uma história que prova que eu sou muito gostoso. Porque pra Ana Carla ter casado comigo, mesmo eu tendo feito isso com ela, cara... Lá vamos nós. Eu já contei nesse podcast que teve uma época que deu uma neura, eu fui religioso, evangélico, na igreja, fiz curso de teologia e tal. Ou seja, eu tava meio, vamos dizer assim, neurado com esse lance, né? E nisso a igreja evangélica ia fazer uma mistura, tipo, fazer uma festa junina que não é junina. Vamos fazer uma festa country. Porque evangélico não faz festa junina, faz festa country. Sim. Porque festa junina é de São João, né? Sim. E eu, no auge da minha santidade, né, fui lá na igreja pra esta festa country. Eu ainda não conhecia a Ana Carla direito, só tinha conversado com ela umas duas vezes. Ela me chega toda com chuquinha, com pintinha no rosto, toda... E eu santão, né? Eu sou crente, sou santo. Oi, Marco Feliciano, quem é você perto de mim? Rapaz? Olha aí. Sou crente pra caralho, assim, pensando assim, né? Aí chega na Carla, uai, ei, Patrick, tudo bem? Uai, você não veio vestido pra festa junina, não? Aí eu não. Porque eu sou crente. Eu não morri muito, não. Porque eu pensei que só eu tinha sido otário o suficiente de fazer as coisas que o Patrick fez. Ser crente, fazer teologia e tudo mais. Cara, eu fui pelo mesmo caminho. Mano. Então. Eu nem morri muito, não. Cara, mas eu me surpreendi como é que ela ainda, depois de eu ter agido como um perfeito idiota, como é que ela ainda teve coragem de tentar algo. Cara, é porque eu sou gostoso pra caramba, velho. E antes disso, eu deixo uma pergunta no ar. Ana Carla, era falta de opção? Olha aí. Que, só pode. Que lesado, velho. Você não sabe. Vai que ele mexe o caldo direito. Olha. Não, depois cara, de subir no pau de sebo. E cara, olha só. Olha as tendências. E foi a segunda festa junina que uma ruiva deu mole pra mim e eu não peguei. Olha aí. Tá vendo? Sim. Aí deu no que deu. Olha aí. Enfim, meus amigos, meu amigo externo, considerações finais? Bom, minha consideração final é corra atrás de festa junina, porque tá difícil de você encontrar alguma festa junina tradicional por aí, né? O que eu tenho visto aqui é muita mistura. Eu acho que a mistura é válida, mas eu acho importante mesmo a gente procurar as coisas de raiz, né? As coisas que foram antigamente, eu acho que eram mais divertidas, eram um pouco mais inocentes. Por muitas vezes, eu acho que vale mais a pena a gente correr atrás disso. Minha consideração final É essa aí, ó. Corre atrás da festa junina legal, que ainda dá tempo, e divirta-se. Seguindo o início da frase do Sterne, corra mesmo atrás das festas juninas. Corra pelo menos atrás das comidas das festas juninas. Seja elas comestíveis ou não, se é que você me entende. Meu Deus, que bosta. Olha só. Meu amigo Patrick Murta. Cara, a festa junina faz parte da nossa cultura. Nós temos que valorizar. Eu vejo muita gente, às vezes até eu mesmo, cara. Ah não, que saco, festa junina, nada a ver. Mas, cara, só de participar dessa gravação, relembrar as histórias, relembrar os momentos que esta festa me proporcionou, eu digo, cara, vale a pena a gente viver isso. E a gente falou tanto de pegar, eu acho que tem alguma coisa a ver. Santo Antônio não é o santo casamenteiro, ou eu tô errado? Exatamente, é Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então acho que tem tudo a ver. Era normal que as pessoas fossem pras festas pra arranjar um namorado ou uma namorada. Isso. Olha só que bacana. É, gente, acho que é isso. Festa junina, como as de antigamente, a gente não vai ter. Tem sim, tem sim. Eu gosto muito de festa junina, me remete lembranças muito legais, quando eu era mais novo. É uma coisa que eu sempre gostei. E eu acho que o Stan falou bem, vale a pena você procurar essas festas até para você ter lembranças assim como nós, né? Sim, claro. Então é isso. Procure festas juninas, beba quentão, namore bastante, porque vale a pena. Pula fogueira, ioiô. Isso, meus amigos, agora vamos para a sessão comentários. Então, amigos, tivemos uma certa polêmica no site por causa do nosso programa sobre a E3. Fomos taxados novamente de caixistas. Imagina, caixista não, gosta de Xbox por simples coincidência. Cara, não, peraí. Cara, eu vou ser sincero, eu já vou até atropelar. Cara, pelo amor de Deus, escuta o podcast de novo. Eu fiquei o podcast inteiro falando mal da Microsoft, cara. Exato. Como é? Eu fiquei o podcast inteiro e ainda tô falando mal da Microsoft, cara. Como é que, cara, eu tive o PlayStation 1, eu tive o PlayStation 2. O único console da Microsoft que eu tive é o Xbox 360. Cara, como é que o maluco me fala que eu sou caixista, velho? Incrível isso. Cara, não, eu vou desabafar. Quando eu falo que eu não gosto dos exclusivos da Sony, é porque eu tive um PlayStation 2, não gostei de Shadow of the Colossus, pode me maiar, mas eu não gostei. Não gostei de God of War, inclusive tava jogando esses dias o Darksiders, que é uma cópia do God of War. Não gostei também porque eu não gostei do estilo do jogo. Cara, qual que é o problema de eu não gostar de um exclusivo de uma certa empresa? Caramba, velho, é uma tempestade, cara, no copo d'água. Se eu tivesse defendido a Microsoft com unhas e dentes, não, cara. Porque o podcast inteiro falando mal da Microsoft, o maluco, cara, não. Não, e... Tá bom, até entendo que a gente não falou tanto dos jogos do PlayStation, mas, cara, não é a primeira vez que eu tô falando que os jogos exclusivos da Sony não me interessam. O único jogo que me faria comprar um PlayStation é o Metal Gear Solid, cara. É, que nem é tão exclusivo mais, né? É, o 4 continua e parece que vai ser pro resto da vida. Mas, cara, pô, velho, na boa, velho. Vai pra festa junina, vai. Não, e é incrível isso, porque não querendo, não rendendo muito, a gente deixar isso só por cima, só... Matar isso, que não tem lógica. É porque não tem lógica. Só pra deixar claro, a gente dedicou uns 60% do cast sobre E3 sobre as políticas que cada console adotou. E, cara, metemos o pau na Microsoft com força. Acho que nós nunca criticamos tanto assim uma empresa. Uma empresa como a gente fez no cast da E3. E se eu tivesse que escolher um console pra falar é o meu preferido, eu ia ser PC Gamer, cara. Eu fui PC, toda a vida fui PC Gamer. Depois que eu vendi meu GameCube, eu fiquei jogando só em computador uns 5 anos. entendeu? Então, a gente quis deixar bem claro isso, porque ele até comentou que a opinião, a gente pode perder a credibilidade por causa disso, e eu acho o contrário, eu acho que a gente se vender, porque a maioria falou uma coisa que a gente é contra, isso que eu acho que faz a gente perder a credibilidade. The Last of Us, cara, hora nenhuma ninguém falou que o jogo é ruim, hora nenhuma ninguém falou que os exclusivos da Sony são ruins, a gente falou que não interessa pra gente, pra mim pelo menos, eu tive o Play 1, Play 2 também, Play 3 joguei bastante, tenho amigos que têm, só que não tenho interesse, é uma coisa que não é do meu interesse. Não cativa, né? Não cativa. Acho que vale a pena morrer, já foi feito convite pro nosso amigo que ficou irritado porque a gente não falou dos joguinhos da empresa que ele defende, porque em momento nenhum eu defendi a Microsoft, cara. Falei, eu não vou comprar o Xbox One, eu vou comprar um Wii U e vou mesmo, cara. Eu vou comprar esse mesmo Wii U. Cara, eu já tô comprando Metroid e Super Mario Galaxy pra jogar no Wii U. Olha aí. Cara, como é que eu... Ah, velho. Mas são coisas que acontecem, a gente tá sujeito a isso, né? E aí, sobre o Mexidão Cast, eu recomendo... O nosso amigo Fernando Pessoa diz... Lá vai uma dica. Jogar na versão Battle Mode do Mario Kart de Super Nintendo. Ele diz que... Eu conheço o Fernando Pessoa. Olha aí. E ele sempre fala comigo que é um dos melhores mods de jogo pra multiplayer. Que ele já jogou. Realmente é muito divertido mesmo. Não, é muito divertido. O problema é quando, por exemplo, você começa a arregaçar o seu adversário. E aí ele começa a chorar. Ah, velho, você só fica na sessão. Ah, velho, você só sabe fazer isso. Ah, velho, em todo modo que você pega, você fica na sessão danada. Ô, gente, para de chorar. Caramba, época boa. Eu lembro dessa época, época boa. Época boa mesmo, cara. Enfim, ele continua dizendo que um livro bom mesmo é o Auto Engano, do Eduardo Gianetti. Ele diz que é uma dica de livro que ele gosta. Ele... Cara, e eu vou ser sincero, eu vi tanta confusão no podcast, lá nos comentários, essa treta por causa da E3, cara, que eu senti que é uma pontinha de indireta, que no, nós mesmos nos enganamos. Olha aí. Eu senti que foi uma indiretinha, cara. Olha só que bacana, parece mesmo. Eu também achei assim, que foi uma discussão, até um determinado momento, bem sadia, mas depois de um ponto, ficou estranho. Ficou estranho. E aí eu até respondi ao Fernando lá no post, dizendo que me interessei pelo livro e tal, mas aquela discussão toda eu nem procurei ver o livro, cara, saber do que se tratava. Mas é uma dica bacana aí, eu vou tentar correr atrás para ver do que se trata. Eu também vou dar uma bacana. Ele conclui dizendo parabéns aí, rapaziada. Abraços a todos. Cara, eu não participei desse podcast. Deixa eu fazer uma recomendação. Cara, por favor. L.A. Noir, cara. Que jogo foda. Que jogo foda, velho. Que jogo foda. Já fez, foi feita a recomendação. Se você não tiver um inglês afinado, você não vai conseguir jogar. Mas, cara, que jogo foda. Já fiz minha recomendação. Olha aí, que bacana. Todo mundo fala que é L.A. Noir. Quer amar ou odiar, né? Tô jogando em preto e branco, só pra empolgar mais ainda. Olha aí. Mas enfim, fica pra um outro episódio. Eu só quis falar disso. Rockstar, cara, me possua, Rockstar. Concluindo aqui, só pra terminar essa discussão. Opinião é válida, cada um tem a sua. E nós, como geradores de opinião, ou simplesmente falar aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente realmente gosta. Opinião é igual bunda. A minha é mais peluda que a de todo mundo. Olha aí, não precisava. Desnecessário. Essa porra. E aí, se vocês quiserem falar com o nosso amigo externo. Opa, aí vocês vão me encontrar lá no Facebook, facebook.com/externo, e no Twitter, @externo. Se você quiser falar com o nosso amigo do nariz sensual, fala com você, ui. Eu sou do queixo. Ah, é? Então tá. Meu nariz é tortinho mesmo. Do nariz sexy, como eu, aí pode falar no facebook.com/DiegoMendes ou então no Twitter através do @DiegoTMendes, número 7. Olha aí, se você quiser falar com um Sir Patrick Murta no Twitter. Olha aí, se quiser falar comigo, @ThiagoTMendes. Meios não faltam. Se você quiser falar com o Mexidão Rocks, como que faz, Gil? Pode ser no Twitter, através do @MexidãoRocks, ou no Facebook, pelo facebook.com/MexidãoRocks. E se quiser mandar um e-mail, Patrick? mexidãorocks@gmail.com. Olha aí, ou você pode acessar a área de contato do nosso site e mandar através de um formulário que está presente lá. Então inscreva-nos, contate-nos, não deixe de participar. Até breve e até mais. Até mais. Alô. E não esquecendo, patrocine-nos. Bom dia. É, porque tá foda só gastar, tá foda. Olha aí. Pode ir, gente, quando vocês falar. Vai lá, por mim tá tranquilo. Vamos check. Lá. Check, check. Achei que o Patrick ia falar, ele deu uma respirada tão fundo. Eu também achei que ele ia falar. Aí deu um silêncio constrangedor. Eu não respirei, não, sério. O cara tá ligado em aparelho, rapaz, é por isso. Olha aí, que bizarro. Que bizarro. Inclusive, pra vocês aí, ó, dá um cliquezinho no link, que aí vocês vão ver a aparência do negócio e talvez você mude de ideia, Patrick. É, vamos ver aqui, vamos ver se isso aqui tem cara. Porque essa descrição, vou ser sincero, hein? Ai, ai. O Patrick visualizando o murchado até, externo. É até bonito. Oh, o Thiago tchau. É, lembra um pouco até pamonha. É gostoso. Bonito, bonito. Nossa, como é lindo, meu Deus. Deus, que água na boca, não é não, mas... Você sabia desse dado aí, ô Patrick? 29 anos de jogatina, cara. Ó, cara, eu editei o podcast, né, então eu ouvi mesmo. Ah, então foi você que fez a fatia da vez, então. É, foi mesmo. Obrigado, mas olha pra você ver, cara. É, então. Mas enfim, foi... 29 anos é muito tempo, rapaz. É, muito tempo. É, eu achava que eu tinha jogado pra caralho já. Cara, isso aí eu não vou poder deixar de citar o nosso amigo, né? Que não estava presente hoje, o Malovani. A gente até então, a gente vai esperar ele deixar uma resposta lá pra gente, se ele dançou ou não festa junina nas quadrilhas, mas a gente já sabe que ele entrou pra uma quadrilha, né? Oi, gente. Imagina só, o Malovani se requebrando igual uma minhoca. Imagina, cara. Rapaz, o Malovani tem aquele bigode de trocador, imagina ele com bigode de... Cara, eu imagino ele de bigode de trocador, franjinho de lado, chapéu de palha e requebrando todo. Olha ai, isso. Que visão do inferno. Vou salvar a mocinha agora. Você tá peidando do meu lado. Que merda, velho. Porra, para de peidar perto de mim. Ah, o Diego. Que isso? Caramba! Oh, ele não pode ficar perto de mim, não, velho. Que ele peida! Eu nunca vi. Bem que eu ouvi alguém sussurrando meu nome aí. Olha aí. tá com saudade minha aí, Diego? Seu nome é merda? Não, eu vivo me sussurrando meu nome aí. Ah, mas é papo do Thiago. Papo do Thiago. Não, fedeu. Que caralho, velho. Ô, velho, é o foco, caralho. Enfim, tá bom. Todo mundo já deu suas considerações finais. Eu acho que eu também tenho que dar a minha. Dá o seu aí, Thiago. Vai dando. Acabou.